Rádio Cheia Alegrete. Mais de 7 décadas no ar. Transmitindo de Alegrete, Rio Grande do Sul. ZYK 210, 590 kHz, 5 kW. Para o Brasil e mundo, via internet. Esta é a Tia Alegrete, uma emissora pertencente à Rede Tchê de Comunicação. Continue ligado, vem aí a próxima atração. A Tia Alegrete AM leva o ar a partir de agora, o Entardecer na Querência. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor. A valorização da cultura gaúcha. A boa e alegre música do Rio Grande, Entardecer, com o Neuri. Seguro a cuia do mate, como fosse o cálice bento. É sagrado este momento em que serva o chimarrão. Silêncio e meditação completam este ritual, que repito sempre igual no meu culto à tradição. Fogo, água e erva pura, cuia e bomba, nada mais. Elementos essenciais para se matear a preceito. No mais, é o gosto e o jeito de fazer de cada um, tão singelo e tão comum, tão gostoso e tão perfeito. A chaleira, quando chia, tem melodia de um hino, e o vapor tão leve e fino paira no ar como incenso. O patrão celeste, eu penso, escuta esta reza chucra, quando minha alma lhe busca contemplando o verde intenso. Cravando a bomba na erva, meio inclinada, de pé, é a raiz da minha fé que planto bem lá no fundo, para que os tirões deste mundo não abalem minha crença e eu mereça a recompensa de um viver longo e fecundo. Sorver o primeiro gole, ah, quanto mistério encerra! É a seiva verde da terra que invade os caminhos meus. É o sangue quente de Deus que ao meu sangue se mistura, deixando minha alma pura como a alma dos anjos seus. Por isso, a hora do mate, solito ou com parceria, mais que um prazer que vicia, pra mim é hora de prece. Meu peito velho se aquece nesta comunhão bendita. Ora minha alma levita, ora Deus mesmo aqui desce. Se sirvo um mate para a amada ou mesmo para um amigo, conservo sempre comigo a ideia de comunhão. Se Deus criou o chimarrão, de certo não se incomoda de fazer parte da roda e escutar minha oração. Guarda, patrão, o meu pago, te peço com reverência. Protege a minha querência, meu pingo, o cusco e a prenda, que nunca me falte renda pro meu churrasco no mas, para dar estudos pros piás e pagar a conta da venda. Que nunca me falte fé na Santa Virgem Maria, que me protege e me guia sob o seu manto de paz. Que eu nunca deixe para trás um parceiro que tropeça e cada dia agradeça a vida que tu me dás. ronca a cuia me avisando que acabou a hora do mate. Digo um amém no arremate e agradeço a parceria. No começo ou fim do dia, com Deus mateando eu converso. Ele é o patrão do universo, não tem melhor companhia. Oh, amigo, boleia perna, puxa o banco, tá sentando. Descansa, palha na orelha, e o crioulo tá picando. Enquanto a chaleira gira, o amor vai se vando. Boa tarde, meu alegrete. Estamos chegando com o entardecer na querência. Às 17 horas 59 minutos, 19 graus de temperatura, pedindo permissão a vocês para adentrar nos seus lares, levando um pouco de alegria, muita fé, muita esperança e, acima de tudo, muito entretenimento. Para chimarrear contigo na volta do galpão, na volta das casas, com os amigos, com a família, com a pionada e, é claro, que na audiência gostosa de todas as tabacudamas. Aí que eu me refiro, que aproxiga para perto do rádio. Dá-lhe um volumezito lá para pras grimpas. Vamos fazer o entardecer na querência junto? Porque hoje, com esta chuvinha aí gostosa, maravilhosa, que tá chegando para abençoar todo o nosso povo e leva esse vírus, embora do nosso convívio aí, rapaz. Coisa de louco, tchê. Eita, aprojei, vamos retoçar na volta da mesa, na volta do galpão. Boa tarde, meu amigo Moisés Férez. Como é que tu tá? Tá bem? Tá enxergando bem hoje? Vai comer então uma boia bagual hoje. Aí que eu me refiro. Boa tarde, Moisés. Agora em seguida eu já vou dizer a boia aí. Eu até falei antes aí, eu falei que tu ia chegar pra comer a boia. Nem vou falar. Ah, meu Deus do céu, hoje já deu risada demais. Boa tarde, Aline. Mandar um abraço pra Cris, pro Paulinho Camargo, né? Pro nosso amigo Madruga lá, o grande Douglas. Que categoria. E um abraço pro nosso diretor Carlos Conrad, aí que eu me refiro, o homem das batatas, rapaz. Olha, o homem tem batata aí que não é fácil, tchê. Vou te contar, Moisés. Tchê, Moisés, tu gosta de batata? Gosta? Tá chegado uma batata? Que categoria, hein? A Aline diz que faz uma batata que é um espetáculo. Que categoria. Tu tá louco? Cheio de Deus. Aí que eu me refiro, rapaz. Mas não é fácil, che. Não é fácil tirar pão de pesco. Mas que coisa séria. Casa do Frango, o maior centro de compra do nosso Alegrete. Madeireira Linden, Foco Mix, Agenda Arremate. Agenda que tá com um arremate, velho, bocudo, dia 14, né, mas é daqueles que não dá pra te perder, che. Olha, o doutor Homero tá lá te esperando, rapaz. Então, tu te aproxiga por lá, que a coisa tá bonita, beleza. Olha, vai ser um arremate daqueles de trancar as porteiras, tudo lá.